rezam por nós dois. Tome conta do que vai dizer. Elas estão dentro dos meus olhos, da minha boca, dos meus ombros. Se quiser ouvir, é fácil perceber. Soprei, não relutei. Os buracos que eu cavei, não quis rever. Mas o amargo delas resvalou em mim. Não deu direito de viver em paz. Estou aqui pra te pedir perdão. Não me acerte, não me cerque. Me dê absolvição. Faça luz onde há involução. Escolha os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração. Se você deixar, o impacto é grande demais. Cidades inteiras nascem a partir daí. Violentam, enlouquecem ou me fazem dormir. Adoecem, curam ou me dão limites. Vá com carinho no que vai dizer. Não me acerte, não me cerque. Me dê absurdo. Onde há